Pelado de Bite. Tira o pé no chão, tira, tira o pé no chão. Legal. Bicho guri, tira é legal. Vá se envolvendo, esse é o ritmo. Vem aqui é bom, desce e melô. Envolva as pernas, todo o seu corpo. Tira é bom, tira é bom, tira é bom. Pra pular, tira o pé no chão. Diz que tem, que tem. Bacanas! Minha alegria nessa festa é poder tocar você. Te abraçar e te beijar. Ontem de manhã vamos lá. Eu te ensino a dançar. É só você me abraçar. Sinta bem o coração. Abre abraça nessa music. Me segure, tira é legal. Vá se envolvendo. Este é o ritmo. Vem aqui, bom. Desce melô. Envolva as pernas. Joga a mão pra cima. Gira é bom, bom, bom. Gira é bom, bom, bom. Gira é bom, bom, bom. Gira é bom. Gira é bom, bom, bom. Gira é bom, bom, bom. Gira é bom. Pula, pula, sai do chão. Pula, pula. Sai do chão. Gira, gira, gira, vai pra cá. Gira, gira.